Mas tá filé. Pode... O demais tá bom. Tá bom, né? Não vai reclamar, não. Não vai tentar reclamar, tá não. Pra tirar alguma coisinha. Porque o problema não é só nosso, não, é do país. É, pior que é mesmo. É? O problema é do país. Pode finalizar aí com o nome do senhor. É, meu nome é Pedro Amorim, esperante, há 30 anos. E vamos torcer que melhore. Melhora pra nós. Com certeza. Ok, Pedro.